começa. Hoje é um novo dia, de um novo tempo, não sei o que. Começou mais um Nerd Byte News. E hoje o esporte é proibido, não é violento. Hoje é disputa de lambada no escuro com o porco espinho, porque essa foi a dica do Alexandre, então... Porco espinho foi demais. Então, hoje a turma reunida aqui nessa torneio de lambada é sempre o quarteto não fantástico de sempre. Todo mundo adora ouvir e se apaixona por nós. Eu, o Rosteiro, eu, Guilherme, do Rio Grande do Sul. Também comigo nós temos o Alisson Guedim monossilábico. Fala mais de uma palavra. Mais de uma palavra. Ah, já evoluiu. Temos o meu co-colega, conterrâneo, Alexandre Vieira Oliveira, Rio Grande do Sul Machado. É isso aí. Sou eu. Do Acre, ele, guerreiro amazônico Marcos Neto. Ninguém sabe, mas como o esporte de hoje é dança com porco espinho, lambada e tal, tem um segredo, que o Sonic, ele é um porco espinho da Amazônia, cara. Então ele é meu parceiro aqui de dança. Caramba, bicho. Mas já dizia Tim Maia, não pode dançar homem com homem, nem mulher com mulher, e nem homem com porco espinho. Por questões de saúde. Mas peraí, pelo menos não é o Tails, né, cara? O Tails ninguém sabe o que é, né? Eu quero trazer essa parte política aqui, falar do Bolsonaro. Tem um site chamado Vote Hoje, votehoje.com.br, que tem vários candidatos, possíveis candidatos à presidência do Brasil, né? E você pode escolher as pessoas lá que vai votar e dar um clique lá pra ver mais ou menos como que fica a votação. E, incrivelmente, o Bolsonaro tá em primeiro lugar, cara. Ah, tem muita gente que vota pra avacalhar também, né? Isso é comum, cara. Isso é comum. Em toda situação de crise, pode ser ela de qualquer natureza, as pessoas sempre vão tender pro extremo. Aquela pessoa, aquele movimento que prega uma solução messiânica, cara. Isso é comum, que isso é sociológico. Então não é de se espantar mesmo que o Bolsonaro, nesse site, ou por brincadeira, ou por vontade das pessoas mesmo, esteja liderando a corrida. Tu acha que se o Tiririca não tivesse, ele não estaria em primeiro também? Também, cara. Isso é uma briga acirrada. Claro. Opa! É pau a pau. Eu cabeça acho... a cabeça. Voto a voto. Tatsumaki Senpukyaku! Tá, vai lá então. Chama a vinheta, vinheta. Na surdina, Nintendo lança adaptador de controle do GameCube para o Wii U. Olha só que interessante, hein? Foi no final da apresentação do torneio do Smash Bros, que vai acontecer na E3 daqui a duas semanas. Aliás, o que vai acontecer também daqui a duas semanas, Leandro? Eu digo, Copa do Fliperama, cara. Copa do Mundo Fliperama. É que eu tava comendo e eu botei o microfone. Que vácuo. E num vácuo, assim, ó, fabuloso. O nome correto, Canil do Fliperama. Ah, é verdade, o Canil do Fliperama somos todos cachorros. Pois então, cara, vai rolar na E3 desse ano, 2014, a apresentação de todas as empresas, mas a Nintendo já deu uma amostra do que vai ser com uma apresentação do torneio do jogo do Smash Bros. E no final do vídeo, cara, eles mostram que eles têm pronto já um adaptador pra você conectar o seu controle do GameCube no Wii U, cara. Que coisa mais fantástica, porque eu acho... E são quatro entradas, né? Quatro entradas ligam nas duas portas USBs do Wii U pra poder ficar dois controles pra cada porta, não ter problema de latência, talvez seja por isso. E pra nós que somos saudosistas dos videogames antigos, que gostamos deles, que falamos sobre eles, é uma notícia maravilhosa. Tão maravilhosa, vai poder jogar jogos de luta, facilitar, né, pra jogar no Wii U. Questão... Fora que o controle parece ser bonitinho, né, do GameCube, né? Então, cara, mas deixa eu falar, ele não é legal pra jogo de luta, mas eu gosto bastante do controle do GameCube. Já ele lembra nele? Já tenho controle do GameCube, eu jogo direto no Wii nele. Primeiro, deixa eu fazer um disclaimer, importantíssimo. Eu baixei aquele Spirit Award, não tem nada a ver com o assunto, mas tem a ver também. Instalei aqui, fui executar aqui e ele não tá deixando botar o nome da abreviação do meu time, vocês acreditam nisso? Isso aqui é uma reclamação, isso aqui é denúncia, é jornalismo investigativo. Adivinha qual o nome da Atena no fundo aí. É, adivinha qual o nome do meu time? Qual? Corta pra 18, qual o nome do meu time? Corta pra 15, qual o nome do meu time? Pichote. Piroca. Piroca é o quê? Piroca, como ele deixou. Eu assisti a abreviação do clube. Botei P-I-K. Botei jogar e apareceu assim. O nome ou abreviação contém uma palavra censurada que eu nomeei o seu clube. Escuta aqui, aí. Vocês têm alguma coisa contra a minha piroca? Vocês não gostam da minha piroca? Continua o assunto. Continuando o assunto, eu nunca joguei no GameCube, cara, só vi jogar lá na locadora da OR Games. Alô, OR Games, vocês estão em Caxias, se tiveram Passo Fundo, já tiveram Frederico Westphalen, segui vocês até todos esses anos. Faz um anúncio aí, chega aí, vamos fazer um patrocínio. Vamos trocar uma ideia. Tatsumaki Senpuken! Trocar uma ideia. O controle do GameCube, ele é muito bacana, mas ele tem muito resquício do que era o controle do Nintendo 64, né? Tanto com a posição dos botões, ele chega a lembrar um pouco. Ele tem um A bem grande, né, no meio, que parece uma bola, e os botões B, X e Y ficam circundando ele, né? Fica uma coisa meio estranha. É, eles ficam numa disposição bem diferente. Eu não sei se ergonomicamente ele é bom, mas visualmente ele me chama muita atenção, cara. Eu acho ele confortável, sabe? Eu gosto muito de como o R e o L dele são construídos, né? Que tu aperta e ele faz uma pressão pra dentro do controle. É mais ou menos como se fosse o gatilho do X360, só que de uma forma diferente, né? Como se fosse um pistão, sei lá. É igual, assim, só que diferente. Ele é igual, mas ele é bem diferente. Ah. Eu gosto também das hastes dele, são bem confortáveis, sabe? A alavanca dele é muito legal também. Eu acho até, inclusive, que a alavanca do controle do GameCube, ele é muito melhor do que a alavanca do controle clássico do Wii. Interessante. E ela é parecida com a do Nintendo 64, mas a do Nintendo 64, como todo mundo sabe, era uma bosta. Até era só tu jogar Mario Party pra ver a alavanca do controle pro saco em um dia. Bem, essa foi a minha notícia. Fiquei muito feliz com essa atitude da Nintendo, apesar das outras atitudes que ela toma, como, por exemplo, cobrar $5 por um Mario podre da década de 80. Essa tá valendo, ficou legal. Sim, legal. A minha notícia, na verdade, é mais meio que um adendo à tua notícia, porque ela também fala sobre a Nintendo, que é a seguinte. Mario Kart 8, né, pra quem tá esperando aí o novo jogo da série, pro Wii U, ele terá um download gratuito de um carro da Mercedes-Benz. Caramba! Sim, veja você, uma parada extremamente um novo lançamento, é um carro que já existe, ou é simplesmente um kart que vai ter o adesivo deles? Não, é um kart com adesivo da Mercedes, é tipo um modelo de carro, assim, dadas as devidas proporções, né, bem parecido até com o modelo real. Eu vou mandar o link pra vocês darem uma olhada. Link no post, por favor. Link vai estar no post. Uma coisa, vamos fazer uma observação só. Voltando ao assunto bem rapidinho. Quem aqui gostaria que o controle que fosse do 64 em vez do GameCube? Ninguém, né? Ninguém, né, cara? Tá bom. Eu não tenho três pratos. Olha, é um carro da Mercedes mesmo, conversível. Sim. Só que estilo pequenininho, parece um carrinho de brinquedo. Qualquer um vai poder jogar com esse carro aí? Muito engraçado, cara. É, um DLC, né, do jogo. Ah, mas qualquer personagem vai poder jogar com o Mercedes, cara, bem. Cara, o jogo vai ser lançado dia 30, cara, daqui a pouquinho. Mas pra quem já ouviu isso aqui, já foi lançado. Exatamente. É engraçado que todo podcast, ele é, na verdade, uma mensagem pro futuro, né? É a nossa voz pra posteridade, né? É igual eu vi hoje. Hoje eu vi uma imagem lá no Anitube. Não sei se todo mundo conhece. Anitube eu conheço. Eu tô assistindo, inclusive, lá Hokuto no Ken. Assista, que é um clássico dos animes. É um site onde você paga uma mensalidade e tem vários e vários acervos de anime. É um Netflix de anime. Caramba, qual é o nome mesmo? Anitube. Não, no Anitube não paga não, cara. Paga? Vai estar na postagem o link. Tá em algum lugar. Mas o negócio é o seguinte. Tem um comentário de 2006 escrito assim, ó. Eu vim do futuro pra dizer que o Orkut vai falir. Que massa, cara. Ai. Seguindo o baile. O Mario Kart, ele vai ser lançado, então, teoricamente já foi, né, lançado na sexta-feira, dia 30 de maio. Ele tem 16 pistas inéditas, né, e outras 16 pistas clássicas, como se tornou comum na franquia desde o Mario Kart do DS e do Wii, né. Ele recicla pistas antigas, dando uma nova roupagem pra elas. É verdade. Então, tipo assim, além de um jogo novo com bastante coisas inusitadas, como esse carro da Mercedes-Benz, ele vai ter aí o seu apelo pra nostalgia, né, com 16, com metade das pistas também sendo clássicas, né. Então, não somente pelo fato da quantidade de pistas, mas de você poder jogar com até 12 pessoas pela internet, cara. 12 pessoas. E são 29 personagens pra você escolher. O Toad é melhor, cara. O Toad e o Koopa. Eu sempre jogava com o Yoshi. Eu jogava muito com o Yoshi no do Super Nintendo. Mas o do Super Nintendo. Ah, inclusive, polêmica aí, né, cara? Polêmica aí, ó. Afirmação polêmica aí minha. O Minecraft do Super Nintendo é um dos piores jogos de corrida que existe pra jogar hoje. Mas é. Eu discordo, eu acho ele bom, cara. Eu acho legal. Na época era, concordo com o Marcos, vou além, vou ser mais polêmico ainda. O jogo é um saco. Controlar é um saco. Eu acho o F-Zero pior. Eles são construídos basicamente na mesma engine, né? Entre aspas, né? Porque eles usam o Mode 7, né? Que era o esquema de rotação 3D do Super Nintendo, né? Que ele rotacionava em bitmap, isso deixava a física dele bem zoada, né? Pô, o Marcos tá aqui no podcast já faz um século, ainda fala motor... Engine, cara. Engine. Engine. Faz um cursinho aí, meu. Engine. Cursinho Nerd Byte de inglês. Como foi dito pelo nosso colega lá do Drink and Play lá do Histeria, que sobre aquele negócio do Dota, blá blá blá, Prize Pool, acho que quando ele falou tava o Prize Pool em 4 milhões, né, mais ou menos. Já tá em 5 milhões e pouco, né? Tá em 7.076.815 dólares. Acho que eu vou largar meu emprego, hein? E-esporte no mundo. É um incentivo pra criar vagabundagem, né, cara? Muito vagabundo vai largar emprego pra achar que vai virar doteiro e não vai jogar bosta nenhuma. Mas qual que é o lance pra ser bom em Dota, cara? Raciocínio, né, cara? Raciocínio rápido, né? Conhecer o jogo de trás pra frente, todo aquele paranauê, né? Sim, e como naquele cast que vocês participaram com o Juninho, né, vocês falaram, tem que saber dominar o inglês de gueto, né? Não, que nem o Alexandre fala no nosso vídeo, tem que entender o erê. Ale. Tem que stunar, cara. Tem que entender o erê, né, cara? Tem que ser moleque, cara. Tem que estar moleque pra entender o erê. Quando tu entender o erê, é meio caminho andado pra ser um campeão em Dota. Inclusive, cara, eu acho que eu vou ofender 289 ouvintes agora, mas uma expressão que me irrita muito quando as pessoas vão falar, pra confirmar alguma coisa que a outra disse, elas vão falar GG, cara, GG. Eu nunca entendi o que é GG. Que é isso, cara? GG é good game. Exatamente. Por que não fala beleza, então? Geralmente, quando o jogo foi legal, a pessoa, mesmo se perdeu, fala GG, o jogo foi legal. Ah, chupar um tico com mel também. O brasileiro trata GG como perdemos, tipo, no Dota principalmente. Cara, dá GG, ganha aí. Cara, acho que é isso, velho. O cara é muito burro. Vai tomar no cu. Próximo notícia. Ale, próximo vídeo do nosso canal, Dota. não o 2. Cara, eu vou criar um personagem e vou ser doteiro, cara. Então, pessoal, antes de chamar o nascimento nas subas, eu vou vir com a minha notícia bem rapidinho, ó, pessoal. Quem gosta de Battlefield, jogo de tira, não tem dinheiro e tem um computador bom, vai na Origin e adquira o seu, tá de graça, né? Por um tempo a Origin vai deixar pra o pessoal baixar aí na... E depois por que passar o tempo... porque quem vai escutar esse podcast no futuro, talvez até lá a promoção já tenha terminado. Não, até... 3 de junho. Então... É 3 de junho? Até lá a gente vai ter lançado o cast? Sim, até lá, sim. Provavelmente sim, mas é bem provável que ainda esteja de graça o Plants vs Zombies também na Origin, junto com o Battlefield 3. Ele tem aquela... Jogo por conta da casa. É, por conta da casa, isso aí. Aí o pessoal pode pegar e parece ser bacana, né? Isso aí, a iniciativa da Origin. Como a Steam faz com vários jogos, a Origin tá fazendo isso aí com um grande clássico já. Por quê? Porque ela anunciou já um novo Battlefield, né, cara? Como é que é o nome? É. Battlefield Hardline. É. A Dança Proibida. É muito duplo sentido, cara. É Battlefield Dirt Minha Dance. Dura. Vai ser o Chuck Norris como protagonista. Que louco. Não. Momento Nelson Ruben. Ok. Ah, começando o meu momento. Quem quer falar a sua notícia? Ok, depois a TechPix. Cara, diz assim. Ele me bloqueou no WhatsApp, diz Andressa Uraki sobre Kawan Raymond, com quem diz ter passado duas noites. Nossa. Só aqui, ó. Cara, bloquear Andressa Uraki é foda, né, cara? Pois é, né? Será que ele viu essa foto dela antes dele bloqueá-la? Vamos ver. Põe foto no post. Foto no post, vamos ver. É uma cavala, né, cara? Uma procriadora. Ah, que pariu, hein? Ela é daquela raça de mulher, deixava os pintos duros, né? Cara, eu nem me atrevo, cara. Pintos erectos. Nem me atrevo, porque aí é... Meu Deus, cara, não dá. Vamos adicionar ela no nosso WhatsApp, então? Vamos colocar aí no post o WhatsApp da Dando Strike. Vou começar a mandar foto pra ela nu. Ela vai te chamar pro programa de entrevista dela. Voltem nessa foto da Andressa Urach e veja se são os meus olhos que estão me enganando ou eu tô vendo um volume exagerado por entre suas pernas. É o tamanho do músculo dela. É que ela faz pompoarismo, maluco. Mudou a minha vida a 2 pontos. Suzana, vírgula, filha de Kelly, que... fica loira e aparece a cópia da mãe. Estarei mandando para os meus colegas a foto da filha da Kelly Key. Observação, ela tem 15 anos, então não podemos falar muita coisa, senão a gente é pedófilo, mas dá licença, né? Que mulher, hein? Não, não, não. Ela tá com um misto de bico de pato com o senho do Pensador do Rodin. Mas eu vai, cara. Quando ela fizer 18 anos, eu vai. É, quando fizer 18, mas aí ela tá... Ela se enfeiou na foto, cara. Aqui, ó, olha só. A testa dela tá muito, muito enrijecida, sei lá. Ela fez uma cara estranha, cara. Olha ali, concordo com o Alexandre. Quase uma profissional. Nana Gouveia. O que a nossa Nana Gouveia aprontou? Eba! O que ela aprontou? Nana Gouveia aparece interpretando em inglês de novo. De novo, cara. Não é notícia requentada? Não, é Momento Vergonha Alheia 2. Protagonizado por nada menos que atriz, modelo traço, manequim traço, Sebastiana. Nossa querida Nana gravou mais um monólogo em inglês. Apesar que ela fala inglês melhor que muita gente que acha que fala inglês, hein? Dá licença, hein? É, tipo uns que falam engine aí, né, cara? É, o Ryan, né? O Wolverine. Wolverine. Light Cyber. É, Light Cyber Cops, se for, né? Light Cyber Cops. E olha só, essa é engajada, essa é a mulher de peito, né, cara? Filha de Demi Moore e Bruce Willis protesta fazendo topless contra as redes sociais. Ela protestou nas redes sociais? Será? Contra as redes sociais? Isso. Que bem, tal, né? É meio incongruente, mas ao mesmo tempo ela vai atingir o público que ela quer atingir, né, cara? Que é as pessoas que usam as redes sociais, que elas parem de usar. Então a melhor forma é ir onde eles estão, né, cara? Isso mesmo, vai atingir o público que gosta muito desse tipo de protesto, que é o... Só usa o controle com uma mão. É tipo quando eu tava jogando um videogame, né? Teve um jogo aí que eu não vou dizer o nome ainda. Talvez um dia a gente passe um podcast sobre ele. Que tinha uma mensagem de que a gente tinha que jogar menos videogame e sair mais de casa. Oh, cara, eu acho que quebrou a quarta barreira, hein? Em algum lugar eu vi isso aí. Em algum lugar eu escutei isso ou vi uma imagem sobre isso. Agora, se eu não me engano, aquelas mensagens tipo Call of Duty ou Battlefield, quando tu morre demais, ele diz que tu tem que mudar de level ou pra dar um descanso também, não é assim? God of War, né? God of War também. É, tem o Stanley Parable também, que tem um achievement dele que você tem que ficar, acho que é 5 anos, né, sem jogar. Isso. Mas aí tu muda o relógio do computador e... Tá, e cadê a foto no post aí, Guilherme? Do Cyber Protest. Assim, o papai gosta assim, cara. Oh, vocês viram a camiseta do Japão que tem o Pikachu? Essa é só uma comemorativa. Puta, eu gostaria de comprar essa camiseta. É a única camiseta de futebol que eu teria na vida. Do Pikachu? Oh, meu Deus do céu. Ó, pra terminar o momento, Nelson Rubens, vai o nosso querido e a nossa querida. Nosso casal 20, né, cara? Neymar caprichou, 2 pontos. Bruna Marquezine aparece com vários chupões pelo corpo. E o Neymar também apareceu com vários chupões na entrevista pro Esporte Espetacular. O que será que aconteceu? Matou mosquito muito durante a noite? Será que tinha vampiro? É, muriçoca. Eu ia falar, muriçoca. Será que era tinha muito morcego dentro do quarto dela, né? Vai saber, né? É, cara. Aliás, eu tenho até uma pergunta pro pai Walter, cara. Já que tu falou em Neymar e Bruna Marquezine, uma coisa que tá me deixando encucado, cara. Ah. Tem que chamar o pai Walter, quero fazer uma pergunta pra ele. Tá, cara. Vamos lá. Ô, pai Walter, dá um pulo aí, tem uns camaradas que querem falar contigo aí. Ai, eu vou fazer um som de download. Ah, o som da internet discada, né, antes dele entrar. Faz o seu dildo, cara. Fala, meu filho. Pai Walter, a benção, pai Walter. Nossa, desce, meu bacuri. Pai Walter, eu tô com uma dúvida, Pai Walter. Fale! O Brasil ganha a Copa? Já ganhou! Eu vi! Aqui! A porra do Nescau! A porra do Nescau nunca falha, meu filho! E quem vai entregar? Quem vai entregar a taça pra... Esqueci o nome do cara. Walter traço Laguna. Pai Walter de Laguna, por favor, me desculpe. Desculpe esse servo. Quem vai entregar a taça? Ela. Quem é ela, Pai Walter? Bruna Marquezine. Não. É, meu filho, não falei que o Brasil ia ganhar a Copa? Eu não falei que ela ia voltar com o Neymar? Falou, Pai Walter. Então, o que eu escrevi, não leu, o palco meu. Olha, Pai Walter, vou confiar no senhor, vou fazer uma fezinha no bicho, hein? Tá sabendo o número do jogo do bicho? Sim, Pai Walter, tô anotando. Então me paga que eu te falo, filho da puta. Pai Walter já foi. Já foi. Lá, então. Foi bem... A boa do Nescau foi demais, cara. O Pai Walter, ele não tinha profetizado que eles iam voltar? Tinha, cara. Tinha profetizado. Na verdade, ele falou que eles já tinham voltado. Já voltou. Então... Já voltou. Sempre acredito no Pai Walter. Pai Walter é Pai Walter, né, cara? Só posso dizer isso. É igual falar Grenal é Grenal, cara. Não quer dizer absolutamente nada. O clássico é clássico, né? Isso é Flamengo, né, cara? Vice-versa. Clássico é clássico, né, cara? Vice-versa. É isso aí, né, cara? Piroca na cabeça, né, cara? Piroca na cabeça, cara. Vamos lá, então. Vamos terminar com o momento na sub e já vamos vir com as notícias tecnológicas do Alexandre, então? Não, eu não tenho aqui. Tem o Marcos. Sobre o Windows 8? Não, não tem nada sobre o Windows 8. Eu acho que eu vou procurar uma notícia do Windows 8 aqui só pela zoeira, cara. In die Luft die nasse Kette und wünsch mir, dass ich eine Mutter hätte. Keine Sonne, die mir scheint, keine Brust hat Milch geweint. In meiner Kehle steckt ein Schlauch. Voltando após o momento nosso Rubens, aqui nós, o quarteto Nada Fantástico. Vamos lá, então. Eu acabei de achar uma notícia que bombástica do Windows 8. O governo da China bane o Windows 8 devido à falta de suporte da Microsoft ao Windows XP no país. Sério? É uma represália, né, cara? É uma represália. Cara, pensa bem, o sistema operacional tá ali desde 2001, já vai pra 13 anos. É um negócio inacreditável de tempo para um sistema operacional e para usuário doméstico. E a China, num movimento que não entendiu o motivo disso, ela inclusive baniu, não permite que qualquer funcionário do governo tenha qualquer dispositivo que tenha Windows 8. Pode ser notebook, pode ser computador, pode ser tablet. Pode ser o Jingu? Pode ser o Jingu, hackeado. Cara, não, mas... É o XP, só XP. Mas veja só, na década de 90 e final da década de 80, a China ela baniu videogames lá, né? E aí o que ela fez depois de banir? Vamos fazer os nossos, cara. Só que eles faziam, tipo, jogos de 16, 32 bits e 8 bits, cara. Imagina só, tipo, eles baniram o Windows 8 lá e vão fazer uma versão do Windows 8 em 8 bits, cara. Pra rodar no 10. É o Super Windows 8.1 bits. E esse negócio deles de não ligar pra direito autoral, não pagar, é tão incrustado na cultura deles, que supõe-se que 90% dos computadores usados no país rodam Windows pirata. É, quanto? Repete o número. 90% dos computadores rodam Windows pirata. Repete pela terceira vez com a super voz de radialista. Com a voz do Cid Moreira. 90% dos computadores da China são com Windows pirata. Cara, e claro que a imensa maioria desses Windows piratas são Windows XP. O XP é tão bom, né, cara? Bah. É, ele foi, né, cara? Foi, cara. Já passou a vez. E indo nessa onda, né, de não querer pagar por licenças, não dar bola pra direito autoral, os chineses desenvolveram o seu próprio processador, o Longsun, que foi construído... Baseado no Z80, né? Z80. Ele foi copiado de um de um deck alfa. É engenharia reversa de um deck alfa. A alimentação dele é de pastel de flango. So hat man es für tot befunden. Es wird verscharrt in nassem Sand mit einer Spieluhr in der Hand. Olá, fã cria um R2-D2, né, uma réplica do R2-D2 compatível com 8 consoles. Tipo assim, ele fez um boneco ali igualzinho ao R2-D2 do filme, né? Mas você é velho já isso aí. Pois é, mas é legal, sabe? Foi publicado aqui. Nostalgia. Sim, pois é. E esse boneco, né? Ele tem um hardware no interior dele de 8 consoles, cara. É muito bacana. Tem Xbox. Todos aqueles botões que tinha do R2-D2 são as entradas dos consoles. São as entradinhas dos controles, né? Na verdade. Aí tem Xbox, Dreamcast, Mega Drive, NES, Nintendo 64, Super Nintendo, PlayStation e Atari. Uai, é foda pra caramba. Só cara, faltou ele ter lightsaber, né, cara? Light Cyber. Ele fala cara, tu falou aí de R2-D2, que tem vários consoles. Eu descobri hoje, sem querer, um site chinês que tinha um monte de fotos de hack de aparelhos. Por exemplo, o cara pegou um aparelho de som daqueles da década de 80 e 90, que tem o deck pra fita de um lado e o alto-falante do outro. Aquele que você levava pela mão, sabe, grandão, assim. E o cara colocou no lugar do deck da fita uma tela LCD, coloca o cartucho em cima e os controles na frente. Esse era muito galo. Bom, pessoas da internet, estamos terminando mais um news, muita bobagem, besteira. Não deixe de compartilhar no seu Facebook, no seu Orkut, em qualquer outra rede social que você acesse, o Badu de preferência, que nós temos grande público vindo do Badu, né? Todos sabem disso. Então, Badu e do LinkedIn também. Não, só Badu, cara. Badu é assim, ó, 200 milhões de acesso mês, só Badu. Cara, o Badu. Mas o tem um outro site que tá quase batendo o Badu já, que é o Par Perfeito. Ah, tá. Mas pra perfeito, cara, é pra te encontrar a namoradinha pra dormir de conchinha, né, cara? O Badu é pro. É pro fight, né, cara? É pro fight, é do crime, é pessoal do crime. Eu posso falar com experiência própria que é o fight lá é bom, cara. Fica quieto, tu tem namorada. Ela foi antes do namoro, cara. Foi antes do namoro. Tem um amigo meu. Isso. Tem um amigo meu de Pelotas que as três últimas namoradas dele foi do Badu. Olha que loucura, cara. É um baduzeiro, né, cara? Ah, cara, é isso aí, que o cara vai ali pra dar uma bombadinha, né? Acabar se afeiçoando a pessoa, né, cara? Isso aí, cara. Interessa é o que importa é o que interessa, sempre digo isso, cara. E vice-versa, né, cara? E vice-versa, é tipo Grenal, né, cara? Grenal, vice-versa. É isso aí, pessoal. Então, a gente vai acabando aqui e a gente quer deixar um abraço, calma. Tem que fazer um disclaimer. Um abraço pra todo mundo aí, que todo mundo seja feliz, que tenha boa semana, que seja. Acesse o canil do Fliperama e continue fazendo aquela visita legal e tenha aquela interatividade para conosco, assim. E nós continuamos ainda a busca pra descobrir quem é o Mulambinho Gamer. Eu tenho a minha. Contratei um detetive particular e no próximo. O Pai Walter não consegue adivinhar quem é o Mulambinho Gamer, cara. Olha, no próximo news eu acho que o Pai Valdo vai ler na borra do Nescau, quem sabe ele descubra. Então é isso aí, pessoal. Um abraço. Vai com vocês. Deixa aí seu comentário, diga se gostou ou não. Parece que no tempo que eu tava ausente aí o podcast também deu uma melhorada, né? Mas eu... Será? Por que será? Você autodetona, né, cara? Você autodetona. Cara, mas é engraçado, né? Quando eu saí também, o nível subiu. Aí quando o Marcos saiu, o nível subiu de novo. Eu não sei o que ele... Uma vez, cara. Não sai todo mundo. Pois é. Então, se eu sair, Jesus Maria, a gente vai se tornar o melhor podcast do Brasil. Hein, o Alisson? Também. Nós tivemos um triplicamento da nossa audiência, bem lembrado disso aí. Quem estiver ouvindo a gente, obrigado também. Vamos fazer assim, então, cada semana um falta. O podcast só com as musiquinhas de fundo, sem ninguém. Boa. A rádio Nerd Bate News. Especial episódio 50, só as músicas de fundo. Não, foi só os convidados, né? Nós quatro sites. O cara falando cada um uma frase, ninguém se entende. Só uma compilação dos convidados. Imagina que lindo que vai ficar. Acesse também o violão de 8 bits, outro blog do qual eu faço parte, que é mais importante do que o Nerd Bate. E é isso. Continua ouvindo o nosso podcast de merda e é nóis. E pra encerrar aqui, tem só alguns recadinhos. Primeiro, agradecer aí o nosso ouvinte número 1, que é o Marçal Hunter. Sim. Que, o número 2 é o Mulambinha. Por ser ouvinte número 1, ele já ganhou vários joguinhos, né? Isso, tem um desenho dele também. Isso. E também, tá informando aí pra quem quiser comprar o seu Watch Dogs, não comprou ainda. A abraongames.com.br tá vendendo lá com um preço bacana, preço justo. Então não é justo, não é justo no Brasil, mas é um preço justo, né? Não é culpa da loja, é culpa do imposto. Isso. E eles entregam na capital do Mato Grosso do Sul, né? Aqui no, em Campo Grande, eles entregam em no máximo 3 horas. Caramba. E pra qualquer outro lugar do país, menos. Menos imagina, do Nordeste. Imagina, cara, a peripécia que é entregar um jogo. Quem chega aqui é o Bubsy pra entregar, porque tem que ser alguém mais rápido que o Sonic. O Bubsy é mais rápido que o Sonic. Não, há controvérsias. Com o nome um pouco desses, ele não pode ser rápido que o Sonic. Não interessa quem vai entregar, cara, mas só pelo fato de ter que passar por toda essa peripécia, cara, nessa cidade que é uma selva, eu fico indignado que o Ilhado é impressionado. E ele vai levar o problema. O motoboy, ele não entrega de moto, lembrando, ele vai de cipó, né, cara? Isso. Não, o motoboy do Alisson é o Pitfall. O maior problema aqui não é nem os jacaré, as cobras, a gente é acostumado já. O maior problema é passar pelas duplas sertanejas. Isso. Mato Grosso, Matias, Rio Negro e São Limão. Imagina, tipo, o bairro proibido, né, cara? O bairro da dupla sertaneja. Passa lá, é tipo os aventureiros do bairro proibido, né? E cara, vestido de Raiden, né? Tipo, ele é tanto tudo. Mas pra quem não é daqui e quiser comprar seu jogo, eles entregam em 24 horas, se não for Nordeste. Nordeste pelo deserto e tudo mais, né? É difícil. Mas, uma por exemplo, lá na Bahia fazendo carnaval, né? Tá de nada, inocente. O nosso amiguinho aí, o Marcos Mello, se quiser comprar, chega em 24 horas, ele consegue passar todas as curios, Anaconda e tudo mais e entrega na sua casa. Anaconda? Ele passa, então ele vai passar pela fase do Blanca, lá no Street Fighter. Isso mesmo. Eu não terminei, cacete. Vai, Mário, não é pra ti, cara. Eu te interrompi pro Guilherme botar na edição o meu tchau, entende? Entendeu? Tá bom. Agora tu pode continuar. E nós vamos estar dando um jogo diretamente dos nossos parceiros, a splitplay.com, que é o site brasileiro que só vende jogos brasileiros, né? Praticamente todos os jogos são indies. O link vai estar na postagem do site, quem quiser comprar. Isso, e pra quem quiser concorrer ao Deadbeat, que a gente vai estar dando essa semana junto com o Splitplay, é só comentar no podcast. A primeira pessoa que comentar no podcast ganha o jogo. E quem vai ser? Marçal Hunter. É só ser mais rápido que ele. Ele assina o feed, então. Supere Marçal Hunter, assine o feed, cara. Fique por dentro quando o podcast sair e manda ver nos comentários. E detalhe, e mais importante, se o MRG tem o prêmio F5, nós temos o prêmio Sonic, então. Seja mais rápido que o Sonic. Então é jogo quase toda semana. Toda semana o Split Play vai estar dando um jogo aqui pra gente poder estar sorteando. E o pessoal aqui do Nerd Byte pode ganhar jogo também? Pode ganhar jogo também. Então é só ir lá comentar. Eu faço a postagem e comento. Isso mesmo. Não, quem é do Nerd Byte não vai ganhar dessa promoção, mas o Split Play vai dar alguns joguinhos aí pra gente. Então, ó, vamos fazer uma parceria, o Canil Fliperama ali, ó. Já que eles têm tanto jogo brasileiro faz muita alusão à nostalgia e patati e patatá, né? Então, pessoal, mais alguma disclaimer-mamento aí? Então, fiquem espertos, vocês 238 aí. Hã? Não, tô falando pros ouvintes. Pênalti. É pênalti, que caiu na canada, é pênalti, né, cara? Não, falando pra quem comentar primeiro, né, pô? Então, é pênalti, então, né, cara? Ah, tá. É pênalti. Então, falou. Falou, pessoal, abraço. Abraço. Abaiô. Personagem, você é doteiro, cara. Puxa, gol! Adivinha quem fez o gol no Grêmio no FIFA World? Adivinha quem? Adivinha? Quem? Adivinha? Gol do Barco. Acertou. Só aqui que ele faz gol. Vai lá, segue o baile. O Barco. Aufgewacht.